Respondendo ao apelo do elefante, ouve-se a canção da amizade, entoada por todas as crianças, que através dela pedem aos animais que sejam amigos e recebam o elefante de braços abertos.